aldeia de Antônia. Diz a sua cantiguinha, tem graça porque é velhinha e canta com emoção. Passa um presunto e mais um pouco de broa. Que coisa é esta tão boa? E lava mais um jarrão. Mais um, mais um. Lava mais um copo. Mais uma cantiga e até o sol nascer. Mais um, mais um. Lava mais um copo. Mais uma cantiga e assim é que é viver. Gente feliz, por isso digo e louvo. Não há povo como o povo do norte desta nação. Mais um, mais um. Lava mais um copo. Mais uma cantiga é até o sol nascer. Mais um, mais um. Lava mais um copo. Mais uma cantiga e assim é que é viver.

quem está feliz. E lá estamos nós, mais uma vez, com Portugal em Festa, na minha companhia, na companhia do Vítor, hoje, um bocado mais tarde que de hábito. Tivemos um pequeno problema técnico, mas tudo se resolve, graças a Deus. O que importa é tornar a vir a 9 horas e 43 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Eu sou o Vítor e com muito orgulho e muito prazer que estou aqui durante 3 horas de boa música, boa disposição. Eu espero que está tudo bem por aí, que está tudo bem rijo, bem disposto onde estiver, em Portugal ou em França ou outro país qualquer. Se estiver a trabalhar ou doente ou o que fosse, fica comigo em boa companhia ao menos. Não é só comigo, com os minhotos marotos ao vivo. Então vamos lá, pouco para lei e boa música. Os são dos 10 anos de carreira deste projeto que vos vai proporcionar uma viagem pelo nosso país. Ora, muito bem, ir de Guimarães, vamos até ao Porto. Vocês já visitaram as caves do vinho do Porto? Vamos lá todos juntos, em caixa, na torneira, na pipa, quero ver essas macias lá em cima, vamos embora, é o Pira! Como é que é, gente boa? pipa sem torneira. Ora bem, o que é que eu acho que era bom para acompanhar um bom vinho do Porto? Vocês sabem? Uns bons ovos moles de Aveiro. Portanto, do Porto passamos para Aveiro. E eu pergunto, vocês gostam dos ovos moles? Mãozinhas lá em cima conosco! Já tivemos a oportunidade de lá estar e também já tivemos a oportunidade de visitar Cabanas de Viriato, que tem uma dança famosa, que é a dança dos cus. Eles estão a dançar. Ai, essa eu gosto. Eles estão a dançar e fazem assim. Como é que é, gente boa? Eles estão a dançar e fazem como? Dão uma cusada, exatamente. Aproveita-se agora. Aproveita-se agora. É assim, houve uma menina que tentou seduzir aqui a rapaziada. Então eu gostava que vocês fizessem os gestos como ela fez. Então isto é assim. Quando ela disse, vai ser o da concertina, fez assim o gesto da concertina. Exatamente. Ora, vamos lá. Ela tentou seduzir aqui o da concertina. Como é que é? Na bancada, lá em cima. Olha aí o gesto da concertina. Isso. Só que o da concertina só queria Facebook. Ah, não. Era ele. Era ele. Passou para o baixista. O que é que ela fez para seduzir o baixista? Mão esquerda lá em cima. Vamos lá. Toda a gente connosco. Mão esquerda. A outra esquerda, menina. A outra que é a esquerda. Mão esquerda lá em cima. O baixista vai tocar baixo lá embaixo. Cada um no seu. Cada um no seu. Só que o baterista já... O baixista é casado. Passamos para o baterista. O baterista é assim. Agarrem na baqueta. Mãozinha lá em cima connosco. Vamos lá. Eu acho que isto está muito murcho. Como é que é, gente boa? Lá em cima, olha essa mãozinha. Vamos ver quem é que tem o braço maior. Isso. O baterista é o mestre da baqueta. É assim que dá, não é? Assim que ele dá. Com as duas mãos. É uma baqueta robusta. Vamos lá então à marcha da sedução em Viseu. É para dançar e se divertir em marcha da sedução. Esses irmãozinhos lá em cima, agora estão assim. Agora chegamos a Coimbra. Coimbra, cidade dos estudantes. Eu peço desde já um forte aplauso para a estudantina universitária de Coimbra. Essas palminhas. Vamos lá então. Assim connosco, mãozinhas à frente. E assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não tem nada que saber, é levar a cinturinha. Não vale olhar, porque estavas a olhar para ela. Estava a tirar a matrícula. Eu cansei que deves tomar no pau. Vamos então, gente boa, caloira, tu, Chico Chico, para toda a gente dançar e se divertir com os estudantes. Essas mãozinhas lá em cima, Zimara, gente boa. Não me estudas buca, tracaca, tracaca, buca, buca, drink Coca-Cola e zinga balé! Zinga! Zinga balé! Zinga! Zinga balé! Zinga! Aos canhões! A rolar pensa! Às metralhadoras! Às pistolas! Às espadas! À facada! Ao beijinho! À saudade! Então, pela Cláudia Martins e pelos miúdos marotos, aqui sai o nosso FRA! FRA! FRI! FRO! FRU! Fra, fre, fri, pro, fru! Ali, quali, quali, qua! Ali, quali, quali, qua! Sirvita, da, da, da! Sirvita, da, da, da! Ura, ura, ura! Muito obrigado a todos. Foi um prazer para nós estar aqui esta noite e poder mostrar a Guimarães também um bocadinho daquilo que é o Coimbra e as tradições de Coimbra. Nós agora vamos fazer uma viagem, continuar a nossa viagem por Portugal, vamos descer até Leiria, até Nossa Senhora de Fátima, para vocês desfrutem deste momento único. Muito obrigado. Jorge, e 5 minutos aqui nas antenas da Rádio de Concelho, então vamos lá aproveitar deste momento antes das férias. Então era ao vivo Minhoto Marotos e só foi para me manter em condições. E vamos lá seguir com Ruben Rodrigues, a minha hortaliça. We'll be right back. é linda e temos que sorrir a cada dia, isso é certo. Alguns pensavam que eu já estava de férias, eu ainda não, ainda não, ainda não, que ainda não quis ir em antes de dar a última missão hoje. Meu amor é uma princesa, mulher bonita. Então vamos lá, sempre cominho, com o Ratinho Nogueira do novo trabalho, dá-me um beijinho, eu ainda estou aqui à espera. Tanto no seu carinho, tão especial é o seu beijinho. Gosto tanto do seu carinho, tão especial é o seu beijinho. Dá-me um beijo bacana, meu bem. Mais um novo trabalho de quem não se encosta, meu Santo António. Mais rico cheiro. E podem continuar a telefonar, que alguns pensaram que já estava de férias. Eu ainda não, ainda não. Eu mais rico. Então, se quiser mandar alguma dedicatória ou uma, só dizer um bom dia, como está, está tudo bem. Fosse 02-38-43-48-00. Não hesite. Já não posso mais. santo milagreiro de festas e cantigas. Ajuda-me a encontrar bonitas raparigas no dia em que eu cantar. Vai ser dia meu suave. Estar à sombrinha lá no campo onde me encontro.

só digo uma coisa, cuidado com as mulheres transmontanas. Essa mulher transmontana, Luís Manuel. E quero ver este telefone a derreter hoje. Conhecia em Bragança, lá trocamos o olhar. Em Mirandela deu uma esperança de podê-la namorar. Em Vila Real falamos, eu dei a primeira flor. E em Chaves que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero um bem. Essa mulher transmontana que me acende a chama como mais ninguém. Mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero o bem. Essa mulher transmontana que me acende a chama como mais ninguém. E agora meu peito ama, e agora não sai de mim. Essa mulher transmontana, mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero o bem. Essa mulher transmontana que me acende a chama como mais ninguém. Vem fica comigo, quero dançar contigo nesta noite louca. Continuamos com boa música e boa disposição aqui das antenas da Rádio Arconciel. Mil e uma noite de prazer, os turistas. As pernas tremem no sítio do chão. E o reino do mundo então...

correr das fontes, nesta terra fui criado. Fui mata com paixão, hoje vivo na cidade, mas que grande confusão. Olha o tiro-liro, olha o tiro-liro, nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Olha o tiro-liro, olha o tiro-liro, nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Era criança, nunca mais eu vou voltar. Além de que eu gosto tanto, que estás no coração. Para mim tudo é tão lindo que eu vivo nesta canção. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ló, nunca perca a cabeça, já disse a minha avó. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ló, nunca perca a cabeça, já disse a minha. Hoje vivo na cidade, mas que grande confusão. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ló, nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ló, nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Pois é, tiro, liro, liro. Não perdes a cabeça, como dizia a minha avó. E vamos lá, já vamos lá para a primeira dedicatória com Rosinha. No centro é que se faz a festa, aqui a festa na Rádio Arconcel já se começou. Então esta é da parte do Miguel, para os seus amigos, de família, em todos os auditórios, sem esquecer todos os animadores aqui da rádio. Obrigado a ti, Miguel. E aí desejo tudo bom. A festa é boa se soubermos fazer. E podem continuar a telefonar, que o telefone hoje não para, não para. Ele até vai derreter. 0238-43-4800. Pelo menino que eu acho. E quando chego ao sítio me dizem. noite fora. É o do barril. Ficamos sempre no mesmo ritmo. Manel do Barril, nunca gastas tudo no trabalho do Manel do Barril. Faz pouco tempo que estou a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro. Tenho tanto orgulho nisso que quis contar ao mundo inteiro. Ganho pouco, é uma verdade, mas eu não quero saber. Eu não quero enriquecer, quero só que dê para viver. Mas meus amigos vão me aconselhando para eu me organizar. Querem que eu esteja bem, por isso começam a falar. Nunca gasto, nunca gastes tudo. Aquela hora dizem-me assim: nunca gasto, nunca gastes tudo. Gastes tudo, a toda hora dizem-me assim: nunca gasto, nunca gastes tudo. E dizem-me isso a sorrir para mim. É tão bom ter quem nos avisa, ter quem nos queira bem, ter quem olhe por nós e nos mostre o caminho também. Sabem bem que eu não ganho muito, mas eu não quero saber. Eu não quero enriquecer, quero só que dê para viver. Mas meus amigos vão me aconselhando. Nunca gastes tudo, a toda hora dizem-me assim: nunca gasto, nunca gastes tudo. E dizem isso a sorrir para mim: nunca gasto, nunca gastes tudo. A toda hora dizem-me assim: nunca gasto, nunca gastes tudo. E dizem isso a sorrir para mim. Dizem-me assim: nunca gasto, nunca gastas tudo. E dizem isso a sorrir para mim: nunca gasto, nunca gastas tudo. A toda hora dizem-me assim: nunca gasto, nunca gastas tudo. E dizem isso a sorrir para mim. Nunca gastes tudo. E dizem isso a sorrir para mim: nunca gasto, nunca gastes tudo. A toda hora dizem-me assim: nunca gasto, nunca gastes tudo. E dizem isso a sorrir para mim. Vamos lá, sempre no mesmo ritmo. Quimbareiros, quero ir para o parelco dela. Ser padre sempre foi o meu sonho. Na igreja ajudava sempre à missa. Acreditava no futuro bem do sonho. Rapaz novo fui para o seminário, porque essa era a minha vocação. A vida de parelco é santa, todos dizem e com muita razão. Já ordenado na minha paróquia, sou um pároco atento e feliz. Mas acontece que na paróquia vizinha é o diabo ando a meter o nariz. Se lhe não sei viver sem ela. Eu vou para Faro dela, quero ir para Faro dela. Eu quero mudar de paróquia, já não sei viver sem ela. Eu vou para Faro dela, quero ir para Faro dela. Foi o meu sonho. Na igreja ajudava sempre à missa, acreditava num futuro bem risonho. Rapaz novo fui para o seminário, porque essa era a minha vocação. A vida de pároco é santa, todos dizem e com muita razão. Já ordenado na minha paróquia, sou um pároco atento e feliz. Mas acontece que na paróquia vizinha o nariz. Senhor Bispo, eu sou um ser humano, estou confuso, nunca vi mulher tão bela. Peço perdão, eu quero lhe pedir para mudar para a paróquia dela. Eu quero mudar de paróquia, já não sei viver sem ela. Eu vou para Faro dela, quero ir para Faro. Passaram a página de publicidade e ir um bocado de música romântica. Ao encontro da salvação, sempre fui contra o mochilo. Por vezes já me é dura e há coisas que me têm medo. Corri santos e da doença, corri santos e da doença, da doença nada tinha. We'll be right back.

vamos lá ouvir uma canção da grande artista Cuca, artista de fado. Ave, ave o Senhor, continuamos como tínhamos, sempre a música romântica. Tudo se paga, Zé Amar, Lúcia Preza. E por pedido da minha amiga Teresa, para ela mesmo. Com a alma, mas a ti não te importou. E com o tempo te esquece, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Agora te encontro em soledad, llevando em ti uma amarga pena, muito cansado de vivir. Já não há em ti felicidad, e o destino hoy te castiga. Y un dolor te hace sufrir. Todo se paga, ganes la vida. Por alguien lloras, como ya por ti lloré. Todo se paga, vamos mudar completamente de estilo. Vamos lá com Rebeca, mas eu gosto dele, quem de mim? Ele não me liga nada, mas eu gosto dele. Será? Nada, mas eu gosto dele. Hey. 11 horas e 33 minutos aqui nas antenas da rádio, aconselho. E podem continuar a telefonar 0238-43-4800. Ele é o oposto de tudo que eu sou. Traidor não rima com fiel, nem mentiroso com fiel. Por isso o amor que a gente tem não é normal. Porque é adoro que me atrai. Queria ter um para repetir, mas a razão fala demais. Eu digo, ele não me liga nada. Eu gosto dele, leio uma chamada, mas eu gosto dele. Eu like

Portugal. Quero ver toda a gente a dançar, toda a noite a bombar. Todos unidos vamos lá bailar. Quero ver seu parceiro toda a noite a agarrar. Todos vamos dançar até o ar. Vamos lá bailar toda a noite. Meus amigos que estremelo, luz e oxi. Apresento um novo estilo, vemos para si. Do branco passei Jerusalém e foi pedido da minha amiga Manuela para ser amiga Rosi, para o seu marido, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador Berta Cunha. Quero sair, é o meu lugar. E

resolver o problema. Vamos lá, vamos lá. Não será com o grupo República? Será com o grupo Onda Centro? Correia, vamos vos gozar a vida que vão me despedir já já de vocês. Peço imensa desculpa aos problemas que tivemos aí técnicos. De falar contigo falta-me coragem, mas vou-te dizer. Queria-vos agradecer por todos os telefonemas que me deram hoje, que o telefone não parou de tocar. Não é só para dedicatórias, a dizer só um bom dia, está tudo bem, boas férias, tudo ok. Não há palavras. Muito, muito, muito obrigado a vocês. E pois é, Portugal em Festas acaba por hoje e acaba-se para o mês que... todo o mês de agosto. Eu torno a vir, princípio de setembro. Vamos gozar a vida. E vamos gozar a vida, é o que vou fazer. E acho que uma pessoa tem que fazer hoje em dia, gozar a vida, que é muito importante. Ver a vida para a frente e não para trás. Então, quem for férias para Portugal, para o nosso cantinho de Portugal, boa viagem. Quem não for para Portugal, para o outro lado, boa viagem na mesma. Gozem bem, boas férias a todos. Quem fica a trabalhar, coragem. Para os doentes, forças. De acordar contigo, ficar em teus braços. E não se esquecem de gozar a vida, como diz a música, não é? Então, boas férias, tudo de bom, desejo um grande abraço daqui do São Vítor. Então, tchau, tchau e até mais setembro. Felicidade e viver a vida repleta de amor. Eu só quero um sonho contigo a meu lado. Sou um passarinho que agora voou. Vamos gozar a vida. Nosso amor é romance que não vai acabar. Vamos gozar a vida para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, sempre sinto te amar. Nosso amor é romance, que não vai acabar. Vamos gozar a vida, para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, sempre sinto te amar. Nosso amor é romance, que não vai acabar. Vamos gozar a vida, para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance, que não vai acabar. Boas férias e até o mês de setembro. Tchau, tchau.